Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações galácticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 197º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que tá aqui. Eu falei as crianças, filha da puta. E neste episódio 197, eu, dois queridos Stormtroopers e um convidado muito especial, vamos falar a respeito da recém-terminada série Andor. A primeira temporada, e já prometeram que vai ter a segunda, e vamos falar sobre ela. E só pra complementar, Stormtrooper é o pai de seus filhos, desgramento. O pai do meu filho que seria o mesmo. Exato. É pra tu ver como ele é um Stormtrooper, que ele erra o alvo legal, né? Mas tudo bem. Não, não, foi de propósito isso daí mesmo. Tá. E pra falar a respeito de Andor, eu trouxe aqui, vocês já ouviram a voz do reclamão do Jorge Farifalcon, que vai se foder muito nessa gravação. Fala, criatura. Olha, eu só queria dizer que hoje estou preenchendo o buraco do Jota. Essa piada tava vindo lá longe. Ah, e também para falar sobre esta maravilhosa série de Guerra nas Estrelas, porque diferente de Rob Michael, eu não falo em inglês, temos aqui o nosso querido quadrinhologista de estimação, o senhor Matheus HQ Menvalli. Fala, fiote. Foda-se Jedi, foda-se Sith, foda-se a força tá com o povo. A força tá com o povo é ótima, né? Né? E o convidado mega especial que eu já zoei nessa abertura é nada mais nada menos que o senhor Rob Michael, da Zona do Play. Fala, meu amor. Que hora, everyone. Cara, eu até sei nadar. Mas daquela distância eu tinha morrido, com certeza. Não, se eu tivesse pulado daquela plataforma, meu filho, tu só ia ouvir um pum no final da... Mas ia dar uma barrigada, maluco. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então voltaremos daqui a pouquinho para saber o que achamos de Andor, depois dos recadinhos. Vamos lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, bora? Aqueles que querem mandar um comentário no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Vocês que querem mandar um e-mail, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que sempre manda suas vídeos-respostas, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Aqueles que querem mandar uma tweetada através do Twitter, basta mandar para @paranerdia, aqui tá tudo certo. Você que ainda gosta de estar lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia e você vai ver os posts por lá também. Você que quer interagir com a gente e tem uma conta no Telegram, basta dar um pulo em t.me/paranerdia no Ruby Multicultural do Paranerdia. É muito bom, hein? Você que quer dar um pulo lá no YouTube, ver o canal do Paranerdia, ver os episódios feitos em live e os outros quadros que já estão lá do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora você que quer ajudar o Paranerdia financeiramente a dar saltos mais altos, continuar fazendo podcast com a qualidade que tem, basta acessar os endereços apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Agora você que quer fazer uma contribuição de qualquer valor, basta dar um pulo no seu site do banco favorito e fazer um Pix para o Paranerdia. A chave é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br com o valor que você julgar justo. Então, basta dar um pulo lá, fazer aquele Pix maroto e ajudar, e a gente vai ser grato até a próxima contribuição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com o episódio. Ei, Luke! Eu sou seu pai! De volta. Então, Andor, ou no original, Andor. Né? Muito bem. Eu vou aproveitar logo o começo, porque o Pensador tá lá no chat e mandou a seguinte frase: Andor, meio desligado, que nem sinto os meus pés no chão. Sai daqui, caralho, mãe de Cristo. Aí, começou o Teleton. Né, os filha da puta, em vez de vir gravar, fica no chat fazendo viadagem. Muito bem, obrigado. Isso aí. Essa é a equipe que eu tenho nesse podcast. Muito obrigado pra mim. Parabéns, né? Nerdmaster, uma salva de palmas pra esses caras. Uma só. É, então. Uma só. Porque a gente tá economizando. Então lá, Andor, série lançada na Disney Plus, data de lançamento 21 de setembro de 2022, na direção de Tob Raines, Benjamin Caron e Susanna White. Quem fez os roteiros foi o seu Tony Gilroy e Dan Gilroy, que imagino eu sejam irmãos. Ou não. Ou casados. Nunca se sabe, né? Apesar de que Dan eu acho que é homem. E o Tony também. O Dan e o Tony são homens. E daí? E? Também nada, Nada, muito pelo contrário. Não tenho nada com isso. Mas sim, os Gilroy eles são irmãos. São irmãos, sim. Ah, beleza, então. Valeu pela confirmação. Então tá. Mr. Anderson. Ô, Rob Michael, faz favor pra eu e dá uma lida na sinopse, por favor. Aqui tá na pauta. Tá falando com quem, criatura? Rob Michael. Você falou Mr. Anderson, eu tava esperando alguém, algum outro. E tu acha que esses dois pau d'água que estão aqui embaixo são Mr. Anderson? Ok. Eu vou pedir de novo, só pra poder fuder menos o Jorge, tá? Obrigado. Vamos deixar mais acertado. Mr. Michael, please read the synopsis. Okay. Musquinha de Star Wars? Não! Muito antes cara, da missão não. Peraí. Olha o cara querendo mandar na edição dos outros, cara. Que absurdo. Então, sabe o que vai acontecer com essa história de musiquinha de Star Wars? Vai ganhar o famoso não. Não. Mas vamos lá, vai. Mete bronca. Manda aí. Muito antes da missão de garantir os planos da Estrela da Morte, fazer dele um herói da rebelião, um imprudente Cassian Andor procura informações sobre o seu passado. Essa obsessão o leva aos bairros decadentes de um mundo onde o encontra com as autoridades, onde o encontro com as autoridades faz dele um criminoso procurado. Sua tentativa de se esconder no planeta Ferrix traz seus problemas para casa. E qualquer reclamação contra essa sinopse, vocês reclamem com a porra da Disney Plus, que foi de lá que eu tirei. Então, Nerdmaster, já podemos... Eu quero um direito de resposta rapidinho. Diga. Que assim, ao contrário do que o Nerdmaster ensinou, hoje eu não estou gravando bêbado. Ah, tá. Eu que ensinei isso pra você. Ah, ok. Vamos lá. Logo, eu que sou o cara aqui que não bebe, filha da puta. Eu não bebo também, tá, criatura? Mas enfim, o que eu ia falar, já podemos contratar o Hobby para ler sinopses, já que o Wallace não funciona. Não, senhor, a gente tem o Pensador Louco, esqueceu? Ah, é isso aí mesmo. Toma no cu. Não que o Rob não tenha lido muito bem, parabéns, inclusive, meu amor. Eu me esforcei, muito... porque veio umas três palavras ali que eu já ia mudar. Apesar de que você mandou um Cassian Andor e um Ferrex, mas tudo bem. Ou é? Tá bom. É o correto. Tá bom. Não, eu falei que tá errado? Não falei. Bom. Ó, George! Oi. Falando no elenco e falando no tal do Cassiano Andor, o Cassiano Andor foi feito por quem? Vamos lá, Cassian Andor foi feito por Diego Luna. Cassian Andor é a puta que te pariu metafórica. Tá? Bix Kalin por Adria Arjona. Motma por Genevieve O'Reilly. Caralho, e a Genevieve O'Reilly tá igualzinho a Momofra antiga dos filmes, cara. Puta que pariu, de caracterização maravilhosa. Ficou sensacional, ela já, cara. Era naquela cena deletada do Revenge of the Sith, né? Então ela já tinha sido uma puta caracterização da hora, mas aqui ela tá... A gente vai discutir mais pra frente, mas ela tá maravilhosa, cara. Sim. Lupa Israel... Ô, Biruta, calma. Sossega a periquita aí, meu filho. A gente nem discutiu o Cassian Andor e a Bix Kalin. Você sabe que você tá lendo tudo um atrás do outro, né? Encerra a periquita aí, meu filho. Calma. Então vamos lá, caralho. O que vocês acharam do seu Diego Luna? Como eu vou falar Cassiano? Pra você que eu amo ele desde a época que ele era o namorado pintor da Katy Perry lá no... naquele clipe que ela fez, né? I think The One That Got Away. Uma coisa assim. Olha. Só pra passar o selo babaca em todo mundo, né? O Rob McTow assistiu no original em inglês, né? Sim, assisti no original em inglês. Porque eu assisti com a patroa também, então. Ok. Matheus também no original? Também no original. Jorge dobrado? Dobrado. Eu também. Eu ouvi os dois, porque eu sou babaca mesmo, fazer o quê? Eu assisto um, depois assisto de novo. É a sina de quem gosta muito de uma coisa. E, Matheus, o que você achaste do seu Diego Luna? Olha, eu só conheço ele de Star Wars, cara, porque eu nunca vi nenhum outro filme com ele. Mas eu gostei dele bastante no Rogue One, sim. Sim, sim. Eu acho o personagem dele muito bem bolado. Né? Acho que no Rogue One é que ele não era o principal do Rogue One. Quem era a principal era aquela Jean Erso, né? Sim, que eu não lembro o nome da atriz, né? Essa série é justamente pra dar mais um background pra ele. E eu acho que a construção do personagem dele tá excelente, cara. Cara, mas sinceramente, ele não é o protagonista, vamos assim dizer, né? Mas o que ele rouba de cena junto com aquela porra daquele androide do Império reformado também, né? Porra, eram os ladrão de cena mais malignos daquele filme. Ah, e só pra avisar... O dublador dele em português é o Marcelo Campos. Eu já tava esperando quando é que ele ia fazer isso. Então tá. E dona Bix Kalin, dona Adria Arjona? Boa, ou foi só um macarrão? Não, ela foi boa, sim. Bastante. Gostei bastante dela, inclusive. Entendeu a piada, né? Macarrão Águia. Ah, Maria. É que assim. Porra, tem... só tu mesmo, Nerdmaster. Caralho. Mano, aí, o que eu ia falar. Fala, filho. Não, o que eu ia falar assim. Ela foi muito bem, inclusive, na parte em que quase derreteram o cérebro da menina no. Nossa, sim. Nessa parte, que atuação que ela. Que atuação. Ela ficou biluleile? Totalmente biluleile. Não, foi muito bom. Inclusive, a voz dela em português é a Lívia Simardi. Viu? É pra isso que eu tenho vou falar pra você aqui. Que eu fiquei surpreendido, porque. Cara, que legal você ter uma personagem feminina assim. Que ela não é a namorada do cara. Eles tiveram uma coisa no passado ali, mas ela tá só ajudando. É, sou sua amiga, te ajudo aqui e é isso. É, mas ele é amigo. Se fudeu no lugar dele, né? Exatamente. Graças ao dor de corno lá do outro, né? Né? É. E tu, Matheus? Mas, que... isso meio, mas isso meio que é padrão no Star Wars, desde que a Disney adquiriu, nos filmes da Marvel também, que é, as pessoas não têm sexo, né? Sim, sim, sim. As pessoas são assexuadas. Não, as pessoas não têm sexo, mas elas transam. Inclusive ela mesma, né? Né? E como eu já falei, cara, a Guinevere O'Reilly com a Mon Mothra, puta que pariu! Não só a caracterização tá foda para um caralho, e sim, Rob Michael pode xingar à vontade nesse podcast, caso você não tenha percebido. E a atuação dela como uma mulher cansada tentando fazer com que as coisas aconteçam, mas se frustrando com o marido, com a porra da filha bolsominia e o caralho a quatro. Mano! Puta que o panal. Eu tô falando alguma besteira? Não, a mulher, a garotinha lá era uma patriota, né? É, sim. Ela é tradicional, ela é família que tradicional está, de que você já é da Guinevere? Fala aí, não, eu lembro assim, ela é bem, ela segue bem a risca as doutrinas do planeta dela, não é Coruscant, né? Eu esqueci o nome do planeta, mas ela é bem tradicional, família tradicional não brasileira. Tanto que, se você prestar bastante atenção no primeiro filme, é, logo depois da Batalha de Yavin, você pode ver ela na frente de um quartel do Império. Musga. E aí, Jorge, o que achou da Momófora? Olha, foi sensacional. Inclusive, Mariângela Cantu, que fez a voz dela, foi sensacional também. Muito bem também. E tu, Matheus, o que achou da Dona Guinevere? Eu gosto muito da atuação dela. Desculpa, eu tô comendo, eu percebi. Tá? É, né? Né, né? É, eu não tava bebendo, eu tô comendo. Né? Lógico. É. Na próxima gravação ele vai estar fumando. Né, né? Porra. Na próxima gravação eu vou estar cheirando já. Né? Muito bem. Bom, próximo aqui do elenco. Um cara. Lúthien Hael. Exatamente, um cara que matou a pau. Foi outro. O seu que família, Estelan, né? Skarsgård. Vira a tua língua pra falar o nome desse filha da puta, fazendo o tal do Lúthien Hael, que é o vendedor de bugiganga / cérebro da porra toda no plano. Melhor, né? Personagem da série. Sim, sim. Pau a pau com o Cassian, cara. O Cassian também tava bem pra caralho, cara. Sinceramente. Sim. Os dois estão muito caros. Ainda mais a interação dos dois, quando um bate de frente com o outro. Puta que pariu, cara. Que show de interpretação desse personagem, né? Foi ótimo. A gente vai falar disso mais a seguir, né? Com certeza. Mas, assim, eu gostei do personagem quando ele apareceu. Mas quando ele fez aquele soliloquio na frente do elevador pra aquele cara lá, aquele que era o infiltrado dele, mano. Aquilo ali é Oscar. Aquilo ali não é Oscar porque é série, mas deveria ganhar um Oscar. Cara, a cena que mais me impressionou dele foi ele com o Forest Whitaker de Sal Guerreira discutindo. Nossa, por que o outro cara ia ser morto no... É, ali é foda. Aquilo ali foi uma frieza, cara, e um espetáculo. Nossa. De... Realmente. E o... lá no original é o Stellan Skarsgård e aqui no Brasil a voz dele é o Rodrigo Mielaret, O sobrenome também é difícil. Tá pra bom. Combinar. É pra combinar. É. E fazendo o papel... Eu acho que ele é o gigante, né? É. Só pra gente terminar. Eu acho que ele é o gigante da série. A mim, o que eu quero dizer assim... Em sentido de ser já reconhecido lá em Hollywood, né? Já ter feito tantas outras coisas com mais sucesso. Ele, com não certeza, que os outros atores não tenham feito, né? Ele, o Forrest Whitaker e o Andy Serkis... Isso, são o Forrest Whitaker. São os três nomes mais famosos dessa lista, com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Então, fazendo só um coisa assim, vocês já assistiram Duna, essa adaptação nova de Duna? Sim. Eu não li nem o livro, não vi nem a adaptação. Pois é, ele faz o Barão Harkonnen em Duna. Sim. Né? Ele aparece estourando 5 minutos o filme todo. O filme tem quase 3 horas, ele aparece 5 minutos estourando o filme todo. Nesses 5 minutos, você não consegue tirar os olhos dele. E você ouve cada palavra que ele diz em silêncio, porque ele é muito foda. Sim. Agora, a guisa de curiosidade, se quiser, Jorge, depois corta essa parte. Eu me arrependo muito de ter ido no Telegram ver algumas coisinhas, porque acabei de ver seu Cláudio Dragão Dourado mandando um suandor com calor. É. Ué, pensador louco acabou de mandar aqui no chat e não pude gravar porque estou com andor nas costas. Com andor nas costas, né? Falar direito. É. Tá bom, chega. E outra também que, na minha opinião, fez uma interpretação muito foda foi a Denise Koch, que fez a supervisora Dedra Miro. Caraca, isso, cara, essa mano... pagou de bolsominion dos pés à cabeça. Aquela dali dá medo, cara. Aquela dali é foda. Voz brasileira dela é da Paty Souza. Muito, tá de muito parabéns, inclusive, dona Paty Souza, entendeu? Agora, o que vocês podem falar dessa Denise Koch, além de tá de muito parabéns essa filha da puta, né? Não, a cara dela de quem comeu merda é super convincente. Sem dúvida. Que é a perfeita cara de tecnocrata do império, né? Aí a gente vê que ela é a representação perfeita de que o maior perigo do império não são os Sith, senhores do mal lá, que têm poderes sobrenaturais. São os burocratas. Isso é não, e são os que acreditam nisso, tá ligado? Sim, é aquele que acredita no império... De que tem que fazer isso, tem que escravizar mesmo, tem que impor medo. Essa galera é mais perigosa que o Sith, com certeza, tá ligado? Embora os Sith pensem assim também. Não, inclusive, esse é um dos pontos mais fortes, um dos pontos mais positivos do Andor. É o que a frase, inclusive, do Matheus quis dizer com foda-se a força, foda-se Jedi, foda-se puto que é portaria. Que essa é a seriado com menos força, entre aspas, né? De toda a Star Wars já feita até agora. Nem Mandalorian escapou de ter uma putaria de força aqui e ali, né? Porque tinha a porra do Grogu lá, né? Mas aqui não, cara. Aqui é pé no chão e bota na cara. Sim, esse seriado me fez ver Star Wars com novos olhos, cara. Sim, muito bem. Não, eu li muito Star Wars durante a minha vida, sabe? Assim, desde 2003, quando eu conheci Star Wars, desculpa, eu sou novo. Mas eu li muito, eu consumi tudo que o Brasil lançou sobre quadrinhos de Star Wars. E eu falo pra você, foi a primeira vez, né, que eu vi algo desse jeito em uma série. Em série, né? Porque nos HQ a gente tem muito essas histórias do... Ali atrás, umas histórias que é mais... Se eu não me engano, são Tale of the Republic, ou Tale of the Empire, uma coisa assim. Que pega um personagem tipo Lando, um personagem que não tem nada a ver com a força, ou o próprio Boba Fett. E eles põem essa numa história que não tem força, é mais uma política, é mais um jogo de investigação. Então, assim, transmitir aquilo que eu lia no HQ para uma série, cara, maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Então, continuando aqui com a lista, tivemos também o que sempre tem que ter, né? No seriado, nos filmes de Guerra nas Estrelas, sempre tem que ter o droide carismático. E dessa vez foi ninguém mais, ninguém menos que o Bimo, né? O B2 Emo. Quem fez lá nos Estados Unidos foi o seu Dave Chapman, E aqui no Brasil, que eu tô catando aqui agora, na dupla Pidgeon, cadê o Bimo? Foi o seu Leonardo Caldas. Cara, é chato falar que o David Chapman fez porra nenhuma, né? Porque o carisma tava todo no bichinho, né? Tava todo no animatrônico no olhar. Ali, né? Apesar tava no de olhar que... e na cabeça. Não, apesar de que a gaguerazinha de vez em quando ele tá tentando gastar menos energia e tá gaguejando, é bonitinha. Mas fora isso, o carisma tá todo naquela latinha de lixo ali mesmo. Então... Ah, eu acho até que eles fizeram até uma coisa diferente, né, com o Bimo, em relação ao que eu conheço de Star Wars, né, porque afinal de contas o Rob acabou de falar, tem muito material que eu nunca tive contato, né, mas o que eu conheço de Star Wars é, droid em Star Wars ou é alívio cômico ou é aquele MacGuffin que resolve tudo, né? Ou os dois. E o Bimo, ele... Ou os dois. E o Bimo não é nenhuma das duas coisas. O Bimo, ele é um membro da família. É. Mas em ele é tipo o pet, né? Ele é tipo o pet da família ali. Mas é aquele pet que a Marva é mãe de pet, né? É. E ele é tipo assim, ele é um droide velho que ele tá sofrendo daquele problema que os droides velhos têm, que é, ele é sentimental. É, esse negócio de ter emoções é um defeito muito grave. Você acha um defeito? Ah, eu acho que não. Eu acho que assim, depois da Disney, tem cada vez mais droids com sentimento, né? A gente teve lá em Han Solo. É pra tu ver teve que tem próprio... cada vez mais droids defeituosos. pode ser sim. Tá bom. Seguindo na lista... Temos o seu senhor Braço, aí a contribuição do brasileiro engraçaralho lá da Lucas Filmes, né? Que é o... Braço. Né? Que é o famoso corno, né? Que quem fez o corno lá nos Estados Unidos foi o seu Joplin Sitban, né? Sitban. E aqui no Brasil foi seu Raul Rosa. E aí, o que acharam do corno? Bela galhada, né? Não. Não, ele não é. Você tá confundindo. Esse aí é o tanque. Esse ah, Joplin esse é o tanque. É verdade, o tanque. Esse aí é o paladino. Ah, é? Esse é o tanque. Bicho, ele é... não é paladino, não. Ele é fighter. É, o The Fighter. Ele é fighter. Ele é quando muito bárbaro, cara. Paladino ele não é, não, cara. Ele não é tão. Não é tão bonzinho pra ser paladino. Não, verdade. Ele não é tão lawful good pra ser. Mas você tem que lembrar que o paladino não é bom, o paladino é justo. O paladino é justo, e ele é bem justo. Depende de qual deidade você está falando que o paladino pertence. É verdade, tem isso. Ele não é tão lawful, né? Ele de vez em quando quebra as regras, né? E um paladino não quebraria as regras, né? Exato. Sim, sem dúvida. Bom, da minha parte, Denise Gall. Que a supervisora Deidre Miro, que foi onde eu parei, eu tive que sair, né? Porque, né? Janta. Bom, o que acontece? Meu, que cara de bunda que ela faz, velho. Meu, é aquela coisa do tipo, comi um limão inteiro na base da dentada. Mano, que foi delicioso ver ela atuando. Bom, a dublagem em cima do bot é especial em toda a série, todo filme, todo material de Star Wars. Nós temos meio que um B2Emo aí com síndrome de C3PO. Só que aquele C3PO desempregado, que perdeu um pouco da memória, que é um pouco gaguejando, então ficou bem legal. Eu gostei bastante. Eu só vou te corrigir numa coisinha. Bot é a puta que pariu metafórica, tá? É droid, não é bot. Você entendeu? Bot então é me sacrifica. Aquilo que tu pega pra não sair afogado numa cena mais pra frente. Tá bom. E o braço. Abraço, né? Não, é o. É aquele tanque. Ah, tá. Mano, que. Eu não sei nem o que comentar sobre esse personagem. Não sei não. Muito bem, então. Seguindo viagem. Vocês, Só pra gente terminar o braço, vocês conseguiram entender o que, que ele é do Endo ou da May? Amigo ele de infância. É filho, é irmão. Amigo, ah, é de infância. Amigo de infância mesmo, né? Sim. Eles todos pertencem àquele vilarejo lá que ficava no meio da selva lá. Sim, sim. Não, ele não é do mesmo planeta. Não, do acho que ele não é de. Não, ele é amigo planeta, de não. infância depois que a Marva trouxe ele pra Férix. Ah, tá, tá, beleza. O Rob tá aqui que vai entender direitinho. Sabe o que, que ele é do Cássia? Ele é um bro. Ah, bro. Okay. Ele é o bro. Então tá. Falando na tal da Marva, né? No papel de Marva Andor, né? A mãe. Vamos dizer, a mãe postiça, né, do Cassian. Tivemos... Mãe adotiva. É, mãe adotiva, tá certo, tá certo. Tivemos dona Fiona Shawn e puta que pariu, que discurso que essa mulher fez. Caralho. Outro show. A tia Petúnia do Harry Potter, mano. Né? Pois a tia é. Petúnia. Onde é que tu conseguia ver a Petúnia do Harry Potter nessa mulher, cara? Eu não consegui, não. Não, é o que eu tô dizendo. Ela é a mesma atriz e você não consegue. Não. Eu tive que pesquisar depois pra ver. Mas sim. Isso que é bom, isso que torna um ator isso, bom, sabe? Exato, isso é o que prova que a Fiona Shaw, ela é uma atrizaça de primeiro calibre, velho. E isso. O pior é que eu só descobri que ela era a tia Petúnia do Harry Potter numa entrevista. Que no seriado eu não reconheci de jeito nenhum, cara. Desculpa, eu reconheci. Ah, parabéns. Eu sou Potterhead, velho. É, eu sou Potterhead, velho. Você, é que você é foda, né? Diridigidigidigidi. E a voz dela em português é da Clara Carvalho, que também mandou benzaço pra bem cacete. Para caralho. E aí, como toda boa série da Disney Plus, tem que ter participações especiais, né? Porque como a gente já disse na Mulher Hulk, as séries têm muito conteúdo, não precisam de participações especiais para relevância no contexto da série, né? Tivemos duas fantabulosas, um personagem que todo mundo já amava e que voltou com a força toda, que é o seu Sal Guerreira, do Forrest Whitaker, dessa vez menos fudido, né? Menos esculhambado, porque ele é antes da porrada ter comido na casa de Noca, né? Eu queria fazer uma pergunta sincera pra vocês aqui, dando só um pedacinho do pitaco. Se não existisse império, se, né, se a república tivesse continuado, a guerra dos separatistas tivesse acabado, em vez de ser o Sal Guerreira, ele seria o Açúcar Pacifista? Não, God! No, God, please, no! No! No! No! Essa é a tua pergunta sincera. Puta que pariu. Ok. Jorge, você sabe que esse aí é o Ultra Combo! Não, não, não, não, não. Esse daí merece o No, God! Please, no! Tá bom, essa que sabe. E do Sal Guerreira, a voz é do nosso querido Francisco Pretas, que fez um papelzaço do cacete. Inclusive, aproveitando um jabazinho, nós temos entrevista com o Francisco Bretas lá no nosso Anime Sphere. Pretas é o... O Yoga de Cisne. O Yoga de Cisne, é. Eu ia falar que eu tava vendo muito a hora que o Sol ia gritar pó de diamante. Cara, é chovendo molhado dizendo que o Forrest Whitaker mandou bem pra caralho, né? Porra. Mas o Forrest Whitaker é, cara, ganhador de Oscar. É Forrest Whitaker, velho, não tem como discutir isso. Né, o cara tem uma floresta de vantagem. Ai, não, puta que pariu. O que mais me surpreende é que ele é um pouco. Mano, você não fez essa piada, Nerdmaster? Aham, eu fiz, eu quero meu Tudush. Tá merecendo. Fala, não, eu tava dizendo assim, o que surpreende e que eu acho muito positivo é que ele é um puta do ator. Ele, se ele quiser, ele não precisa participar de mais nada de Star Wars. Mas ele veio aqui fazer uma pontinha na série, cara. Isso é não, maravilhoso. E o tá que ligado? Eu acho mais fantástico nele, cara, é que ele veio só fazer uma pontinha, mas ele entregou um trabalho tão bonito, cara, mas tão bonito, que eu tô doido pra que a Disney mostre alguma série, talvez no segundo, na segunda temporada de Andor, mais do Saul Guerrera, e principalmente como que o Saul Guerrera virou aquela carroça que ele virou no Rogue One, cara. Sim. E o mais interessante... Mas... Sabe qual é o nome disso que eu vejo no Forrest Whitaker? Comprometimento com o personagem. Sim. Sim, sim. E volta... Mas veja bem. Veja bem. Veja bem. Andor se passa 5 anos antes de Rogue One. Sim. Né? E tem muita coisa que eles deixaram em aberto nessa primeira temporada pra fazer pelo menos 5. Você acha que dá 5? Não, eu acho que não, dá. Não. Os produtores já disseram. Uma por ano até Rogue One. Cara. Os produtores já disseram que só vai ter 2 temporadas. Tá fechado em 2 temporadas. E outra, nós já tivemos um time skip enquanto o Cassian estava na prisão. Por alguns meses, 6 meses, se eu não me engano, né? E falando na prisão. A outra super puta participação especial no papel do Sr. Kinoloy foi o meu querido Andy Motherfucker foda para caralho Serkins, né? Que mandou bem pra caralho. Dessa vez como ele mesmo, né? E não sem vestir uma roupa de CGI. Ah, cara, sim. Para com essa brincadeira que o Andrew Sachs só sabe atuar no CGI, porra. Ele é ator bom pra caralho, cara. Porra. Não. A brincadeira não é essa. A brincadeira é que o Andy Serkis não existe. É só uma voz, né? É só uma voz. Então tá bom. Se eu não me engano, o Andy Serkis não fez o Pirraça? No Harry Potter? E foi cortado? Foi. Pois é. E ele fez o Garra Sônica no Pantera Negra também. Sim. Quer dizer, ele vestiu uma roupa de CGI e aí construíram um personagem todo em cima dele, né? Porque ele não tá ali na realidade. Né? Não, ele deu um show. É outro ator também que dá um show, né? O último filme dele, que, se eu não me engano, é o The Batman, não é? Que é o que ele é o... É, Oscar, eu acho, né? Que sim. Bom, sim, pra caralho. Sim. Mano, e a voz dele em português, o Eduardo Dascar, também mandou bem pra caralho, velho. Pra caralho, cara. Eu adoro a voz dele no Andrew Serkis, cara. É muito foda. Muito foda mesmo. Ele, infelizmente, não pode participar mais porque ele não sabe nadar. Tá. Essa parte eu fiquei meio assim, caralho, quem tomou essa decisão? Quem botou isso no roteiro? É que o cara só podia participar dos episódios da prisão, Matheus. Senão, porra... Não, mas é bom, é mais humano ainda, tá ligado? Se torna personagens muito mais humanos, porque existe realmente pessoas que não sabem nadar, tá ligado? Isso é maravilhoso, cara. Nem todo mundo é obrigado a saber nadar ou obrigado a saber alguma coisa. E o cara tá nessa prisão há anos a fio, sendo escravizado de tudo que foi jeito lá, e aí ele resolve ajudar na fuga da prisão, e só na última hora ele lembra, podia botar uma boia aqui no braço, né, pra pular? Aí ia ser piada, velho. Não dava. Era muito esforço ali. Ok, parando com o elenco, vamos passar agora para os episódios. Episódio 1, Caça. Ou no inglês, Caça. Caça. Né? Caça. Muito bem. Data de lançamento, 21 de setembro de 2022. No caso, a Disney Plus lançou os 3 primeiros episódios junto, nessa data do 21 de setembro. Depois foi se lançando um por vez, que é o jeito que a gente tá gostando mais. Vocês concordam comigo? Sim. Plenamente. Sim. Aí na sinopse... A busca imprudente de Cassian Andor por respostas faz dele um homem procurado. Parabéns, Disney Plus e suas sinopses de merda. Parece que até assim, um estagiário. Escreve qualquer coisa aí, vai. Então, sabe o que é isso? Escola Netflix de sinopse. Cara, a Netflix consegue fazer sinopse melhor do que essa porra da Disney Plus. Eu posso te falar o que eu acho que é? Desculpa te cortando. Eu acho que é uma pessoa só pra fazer 300 mil sinopses por dia. Aí escreve, aí faz o mais rápido possível. Jura? Obrigado, Captain Obvious. Ah, eu já acho que, né? Eu já nem acho que é uma pessoa mais. Eu acho que é um algoritmo. Eu acho que ele joga a porra da frase que botam no inglês no Google Translator e foda-se o que aparecer. Eu acho que eles botam o algoritmo pra assistir o episódio numa velocidade tipo 20 vezes mais rápido que o normal. E aí o algoritmo bola lá o que ele pensou que ele viu, né? Ele tá aprendendo, calma. Daqui a 20 anos ele vai tá fazendo resenha de filme no YouTube. Não, tá aprendendo não. A gente tá ensinando. Continue marcando o farol ou onde tem a bicicleta lá, quando ele pede, que a gente tá ensinando eles. Continue a aprender. Vocês concordam comigo que os três primeiros episódios foram lançados juntos porque eles formam o arco inicial dessa série, né? A primeira parte da série fecha... Sim. No episódio 3, né? Então daria pra dizer que isso aí são um filmão dividido em três pedacinhos. Né? Sim, concordo. Aí depois tivemos no episódio. A gente discute as cenas do episódio daqui a pouco, tá? Que eu quero aproveitar e juntar os três e falar os três numa patada só. Aí tivemos o episódio 2, Eu Acho Que Fui Eu, ou no inglês, Rob Michael. There Would Be Me. That muito would obrigado. Be me. Isso, uhum. Muito obrigado. Nada com uma pessoa com a pronúncia melhor que a minha. Não fala isso não. Não bota essa pressão em mim não. Data de lançamento também, o 21 de setembro de 2022. E na sinopse, Cassian tenta se esconder em Ferrix enquanto os agentes da lei se aproximam. Oh. Rob, para o seu consolo, não é muito difícil ter uma pronúncia melhor do que a do Nerdmaster, tá? Isso, e para só deixar tudo bem claro, Jorge, vá puta que te pariu. Daqui a pouco eu vou, dá um abraço e um beijo nela e digo que foi você. Não, na metafórica, não é na verdadeira não, é na metafórica. Tá. E aí veio o episódio 3, Acerto de Contas, ou então Rob Michael? Reckoning, muito obrigado. Data de lançamento também, 21 de setembro de 22, esse foi o último dessa data. E na sinopse, o desespero de Cassian para evitar a prisão o leva a um homem misterioso e com conexões desconhecidas. Uau. Parece anos 90, a chamada do SBT ou da Globo. É. Essa é a intenção. A galera do barulho aprontando altas confusões. Então, o que que acontece? Nesses três episódios, a gente é apresentado ao Cassian, a mãe do Cassian. O passado do Cassian aparece também no meio do caminho, o Bimo... Que não foi bem explicado, porque vai ser explicado mais tarde. Ou então assim foda-se esperamos. Também, né? Ou então foda-se. Aí mostra-se que o Cassian ganha vida sendo ladrão, mas que ele também está tentando procurar a porra da irmãzinha dele... E ele mata lá dois policiais que tentaram subornar ele. Então, tu vai subornar logo o Cassian Andor, meu filho? Tu tá de sacanagem, né? Tu tá querendo afanar do Cassian Andor, cara. Porra, tomar no meio do teu cu, rapaz. Aí também, falando em bolsomínios, aí aparece aquele maluco, né? Do Sergio, né? Que é aquela porra daquele tenente, subtenente da puta que pariu, que quer pegar o Cassian de qualquer jeito. Parece o Dick Vigarista tentando pegar o pombo na Esquadrilha Abutre, cara. É que é o... Que aliás, a gente nem colocou ele no elenco, né? Porque é o personagem que eu mais detestei da série. Eu acho o personagem chato, que não teve muito crescimento durante a série toda, e ele tá ali só meio pra ocupar espaço, cara. Não, pra ocupar espaço e pra fazer merda. Pra fazer merda. Né? Novidade. Mas só pra ser... Vamos ser justos com o cara, né? O personagem é o Cyril Karn. O ator é o Kyle Soler, que fez uma boa cara de bunda, vamos assim dizer, né? E aqui no Brasil foi o seu Robson Kumodi. E eu não tenho culpa. O nome do cara é eu assim. Eu acho. Né? Eu acho que eles estão tentando fazer com que ele seja tipo um arqui-inimigo do Cassian Andor, né? Tipo assim, fazer tipo assim um nêmesis dele e tal. Só que eu não sei, na primeira temporada isso não funcionou, eu não tive essa impressão. Não. Que ele é perigoso. Não. A única coisa que ele conseguiu foi salvar a outra bolsominion. Ele parece ser aqueles meninos criados no prédio, né? Aquele principalmente naquela cena do cereal na casa da mamãe, né? Porra! Leite azul. Tá, que pariu, cara. Eu nunca vi. Eu, o famoso mora com a mãe até os 40, né? Caralho, não, esse daí foi criado pela avó, porque eu moro com a minha mãe até agora. É pra tu ver como eu tenho razão, né? Tá, vai se lascar. Então tá, seguindo. Aí, depois disso, ele consegue lá uns parangolé caro, né? Uma peça cara de nave do Império. Tenta vender a porra lá pra Bix, né? Que é a amiguinha barra amiga com benefícios dele, né? Aí que a Bix... Que foi? Não, ela ainda é passaram. Amiga com benefício. Não desmereça Andor, cara. Não desmereça Cassiano, rapaz. Cassiano, rapaz. O mundo industrial fudido, cyberpunk, tudo enferrujado lá, sem televisão. Com ênfase na parte. Não, com ênfase na parte do sem televisão. Sim. Vocês estão desmerecendo ela. Ela como personagem, que ela não é do tipo que trairia. Ela já tá com aquele babaca lá, o corno. A gente fala que é corno. Tá bom. Ai, tá bom. Aí, ele não tem nome, né? É o corno. Não, é, foda-se, é o corno. O corno não tem nome. O corno é uma entidade. Exato. Aí, beleza, papo vai, papo vem. A Bix diz pro Cassian que ela vai conseguir vender, mas pro contato dela, o tal do Eixo, né? Que é o cara que é o bambambam bam, bam do submundo, da compra e venda das peças do Império e coisa. E aí a gente sabe que é o tal do Lúten, né? A gente foi apresentado ao Lúten, o Lúten aparece, montam a presepada do caralho pra tentar fingir que tá comprando a peça do Cassian, que na verdade ele queria era recrutar o Cassian pra porra da porrada que ele ia fazer lá no planeta Aldani. Aí, beleza, Cassian vai, Cassian vem, ele se fode, foge dos homens, né? Foge lá das polícias. E aí, sim, no final das contas, ele vai com o Lúten pro tal do negócio do Aldani, que é justamente o episódio 4, Aldani, ou em inglês, Aldani. Aldani, né? Conhecido aí, também aí, como Casa do Caralho, porque é longe pra porra. É, sim. Aí vira um heist movie, né? Aí heist movie é do caralho. Daqui do 4 em diante, acho que é do 4 até o 6. 6. É a segunda parte da brincadeira, o segundo arco, que é o arco do assalto, né? Aí, sinopse do Aldani, né? Sem opções... deixa eu terminar. Aí a gente... Aí... Vai lá. Deixa eu fazer a sinopse, depois você fala, bebê. Calma, bebê. Tá? Vamos lá. Sem opções... Cassian é recrutado para uma perigosa missão de se infiltrar em uma guarnição imperial. Ou, como diria o Jorge, na casa do caralho. Né? Chupando o canavial de rola. Né? Fala, Matheus. Eu acho que esse arco foi aquilo que a gente queria em Han Solo também, né? Eu posso começar dizendo que Han Solo não é tão ruim como a gente fala que é também? Se tirar o nome Han Solo... Não, tira o nome Han Solo e coloca um filme qualquer de roubo. Não é tão ruim assim também, cara. O problema é que o nome faz... Tipo, traz todo um hype que não foi cumprido. Eu vou usar o exemplo que eu sempre uso, né? O John Constantine, o filme com o Keanu Reeves, poderia se chamar Joãozinho Exorcista. E deveria. Seria um bom filme. Deveria chamar Joãozinho Exorcista. Porque ele não é um filme, aquele não é o John Constantine. Né? Nada ali tem a ver com o John Constantine. É um filme, o filme é péssimo? Não. O filme é excelente? Também não. O filme é passável. O que mata é ele ter o nome de Constantine. Então é o mesmo exemplo que a gente usa aqui em Han Solo, não é? É. O filme seria outra história. Ele não deveria se chamar. É. Bom, enfim, vamos voltar pra pauta, vai. Bom, mas aí o Cassian, então, é levado pelo Luther lá pra Aldani, né? Onde vai acontecer uma parangolé místico lá com o tal do olho. Aí a galera tá combinando o assalto, sendo que o Luther chega, entrega o Cassian na mão da Venel, né? Que é a guria lá que tava comandando a parada lá. Que por acaso é prima da Momofra, né? Pra tu ver como é que são as coisas nessa porra, né? Aí beleza, agora nos 45 do que segundo... Que galáxia pequena. É, né? Agora galáxia nos 45 do segundo tempo tu me entrega mais um? Como é que eu vou trabalhar com ele, minha filha? Se vira. Ah, tá, se vira. Então tá, então me viro. Vem cá, me viro. Então vambora contigo, me viro. Aí ela leva o me viro, né, o Cássia, pro acampamento. A galera desconfia dele pra caralho também, né? Quem não... E aí a gente chega no episódio 5. Ela chega do nada, né? Porra? É, pô, você tá planejando. Que aí a gente entra com o episódio 5, O Machado Esquece, em inglês, The Axe Forgets. Lançado no dia 5 de outubro de 2022. A fala do convidado. Nada, que isso. Ah, não vem não. Tá, e fala a sinopse... O lançamento foi no dia 5 de outubro desse ano... E a sinopse, Cassian enfrenta cuidadosamente a desconfiança inerente de ser um novo dentro de uma operação secreta. Sim. Ou, como diria o que está escrito na sinopse, ser um novo de uma operação secreta. Porque o Jorge acrescentou, porque ele sabe que está errada a frase, mas a exato frase tirada da Disney Plus, então eu não corrigi. Muito obrigado. Um novo integrante, né? É, faltou um integrante. Isso, faltou, mas foda-se. Exato. Tá escrito lá. Tá? Aí a gente é apresentado a curriola, né, do acampamento, né? Que é aquela garota lá, Cinta, né? Que é a porradeira do grupo. E vou te contar um negócio. Que é a peguete da Vel. É a peguete da Vel, claro. É a peguete da Vel. E eu vou te contar, inclusive, um negócio que o nome dela não está completo, porque o sobrenome dela está errado na sinopse. Porque no elenco está dizendo que o nome dela é Cinta Cass. Mas está errado. O sobrenome dela é Ralha. Eu demorei 3 segundos pra entender. Que não, bosta, vou te contar velho. Um negócio. Não, deixa eu falar um negócio. Cara, essa garota fudeu com todo mundo. Literalmente eu tava com medo dela morrer. Ela não, é boa. Eu tava ela com muito fudeu medo com dela, Deus sabe? E o mundo, maluco. Então ela é a cintaralha. Desculpa, é verdade. Não, não vou pedir desculpa disso, não. Ah, não vou, não. Tá? E aí vem a piada mais engraçada ainda, né? Que a Cinta e a Vel colavam velcro. Ui! Feministas odiando o Paranerd em 3, 2, 1... Foda-se! A gente tá entregando os fatos, cara. É, a gente ué. Não tá julgando. Não tô julgando. Isso. Estou contando. Eu não estou julgando, estou nada. Falando só estou falando o que aconteceu. Não é? O objetivo é poder falar disso sem julgamentos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não. Pera aí. O objetivo não é esse. O objetivo é a conquista. Depois ele fala de mim. Tá, então além da Vel e da Cro, né, também tinha lá na equipe caceta o Taramin Barcona, né, que era o negão da porradeiro da equipe, o Arvel Militar. O Arvel Militar total, né? O Arvel Skin, que era o mercenário infiltrado da puta que pariu. E o Kariz Nemik, que era o... Como é que eu posso dizer? O idealista, vamos dizer assim, é, né? Não, é o Marx, né? O Karl Marx da brincadeira ali, né? Ou talvez o Lenin da brincadeira ali, né? Eu acho que ele tá mais pra Lenin, né? Que ele manda uns manifestos. Ele era o idealista. Ele era o idealista. É, o maniqueísta da história toda da puta que pariu. É, mas não vamos esquecer que ele ficava... Que ele é pedófilo, né? Ficava assistindo pornô infantil, né? Não vamos esquecer disso aí também, né? Ok. Olha. Black Mirror, ele é o mesmo Mirror. Personagem de um episódio de Black Mirror. Tá bom. Papai, não. E vale a pena comentar também o Tenente Gorne, que era o militar lá, tenente infiltrado da guarnição pra ajudar a galera a entrar na patota lá, né? Pra entrar na putaria lá. Aí, que eu só reparei que era infiltrado quando ele deixa entrar mesmo, né? Porque antes eu achava que ele era... É tão bem feito, né, que se você não prestar muita atenção, você acha que o cara é só um militar do Império lá, filho da puta também. Não que ele não seja filho da puta, ele é. O fato dele ser infiltrado não torna ele menos filho da puta, né? Não, mas você não repara que ele está do lado do Heist, né? Não do lado do Império. É que você até não... o momento que ele deixa a galera entrar. É que você não consegue perceber que ele é um bom filho da puta, né? Em vez de um mau filho da puta, né? Mas tô... Exato. Mas aí... porque até ele tá do lado da galera ali, imagino que ele já não fez também, porque ele foi transferido para aquele planeta, né? 10 anos atrás, eles falam, ou um tempo atrás, e teve toda a motivação dele com a... 7 anos. Né? 7 anos, né? Teve toda a motivação, mas antes disso, não vamos esquecer que ele já era do Império, tá? Sim. Ele já devia ter feito bastante coisa e tinha convicção, porque essa galera do Império, né? A maioria dela não é assim, pegou um cara ali e bota ele como Stormtrooper. É, eles têm convicção que aquele ideal imperialista é o certo. Então imagina. Isso é que eu acho muito legal nessa série, porque todos os personagens, eles têm um motivo pra estar fazendo o que fazem e pensando o que pensam. Sim. E muitos, dos motivos, não... cara, não é assim, não é o motivo de... Ah, é... matar o... Eu concordo com isso, tem que ser um império mesmo, vai trazer... Não, é um império que fudeu com a vida de algum deles. Isso. Matou a família da Cinta, não, matou a esposa de todos dele, eles, cara. Né? É, então, não é só assim, eu amo o Império e tem que ser Império mesmo, traz a ditadura de volta. Não, cada um teve sua própria motivação. E aí a gente vê também como é o cenário político, né? Porque os outros filmes e séries, a gente sabe, tem o Jedi, tem o Sith, a luta do bem contra o mal, todo esse negócio e tal. E esquece que existe uma galáxia populada com bilhões de pessoas, né? Né? E aí a gente vê por que eles estão roubando, bilhões? Fazendo esse plano todo pra roubar Aldani. Multiplica, né? Bilhões por bilhões, cara, porque isso daí você tem... Porque é uma galáxia, né, cara? Vamos lá. É. E aí você pensa assim, o bem tem que o Império é aquela coisa do mal, né? Fascista, autoritária. Sim. Você tem que lutar contra aquilo. Você vai lutar com aquilo com o quê? Pedaço de pau e rocha? Não, você precisa de dinheiro. Você tem que... Ou no caso de Star Wars, créditos. Pra isso que eles roubaram. Né? No caso de Star Wars, são créditos. Mas é a mesma coisa. Você tem que pagar todos aqueles X-Wings lá que eles mandaram contra a Estrela da Morte, cara. É, você tá pensando que é de graça essa porra? Não é não, pô. Essa merda é de graça? E aí é que entra o assalto, propriamente dito, que é o episódio 7, né? O episódio 6, aliás, O Olho. Ou em inglês, Robbie... The Eye. Muito obrigado. Lançado no dia 12 de outubro e com a sinopse de com a cobertura de um espetacular festival local, a missão Aldani chega a um ponto sem retorno. Cara, esse é o típico episódio de assalto, né? O do Heist, né? Que tá tudo planejado, eles contam como é que vai ser o plano, fazem a simulação do plano e na simulação o plano tá perfeito, tá maravilhoso, mas quando bota o plano pra funcionar, dá merda! Eita, bora que a gente tem que se virar na putaria agora! Porra! É! Não, e o pior é o seguinte, ele deu merda, não foi de que... Foi uma coisa que foi sem querer, tá ligado? O cara tava vendo lá no rádio e pegou a frequência que eles estavam se comunicando, mano. Assim, tipo, totalmente do nada. Aleatório. Tá ligado? É que acontece, que poderia ter acontecido mesmo. Não se atentar à frequência? Não sei, talvez sim. Mas o cara pegou a frequência no rádio e, né, percebeu que alguma coisa estava errada com o apagão e tudo. Sim. Não, e uma coisa pra gente deixar bem claro, ele só, a cada 3 anos, ou era 4 anos, né, que ia ter o DI, né? Sim. E assim, era uma única oportunidade que eles tinham, porque qualquer outro momento, se eles tentassem fazer o plano, eles não iam conseguir escapar, tá ligado? Então tinha que ser exatamente naquele momento, isso, otherwise eles iam ter que esperar bastante tempo. Isso é uma tempo. Coisa que eu adoro em filmes de assalto, que é o motivo da pressa, né? O motivo pra se apressar, né? Porque só tinham essa chance e mais nenhuma. Estava calculado nos mínimos segundos necessários para sair. Sim. Aí, ó, para vocês, futuros ditadores e pretensos amantes da ditadura militar, é desse jeito que você reduz um bando de revoltosos. Você dá condições para os caras fazerem a porra do festival, mas fica botando no meio do caminho lugares gostosos para a pessoa ficar e desistir do festival. Aí a galera para. Entendeu? É assim, cara, que se faz. É muito branco colonizador, né, cara? Né? É muito europeu isso aí, né? Eu diria um pouco mais. Eu diria, tipo, o tratamento que a pretensa raça ariana vai dar para o restante do povo. Né? Aí, a única coisa que eu fiquei realmente chateado nesse episódio do assalto, que ele é maravilhoso, do começo até o final, tá? Mas, coitado, tinha que matar o Lenin, tinha que matar o Trotsky lá, o Karl Marx, porra, não precisava ter matado aquele moleque, porra, tadinho. Ah, cara, de alguém novo, tem que morrer, que seja o mais fraco. Só isso. É verdade. Mas aí acabou, o assalto deu certo, os caras levaram o dinheiro para quem tinha que levar, né, pro Lutem lá da história. O tal do infiltrado quis matar o Cassian e ficar com o dinheiro, o Cassian matou primeiro, porque o Cassian não é otário. Os caras perguntam, tu quer tirar uma troça com Cassian Andor, meu querido? Você vai querer brincar com o Cassiano? Não brinca com o Cassiano, rapaz. Já é a segunda vez que eles deixam bem, bem explícito, né, na série. E eu acho que isso aparece no Rogue One também, que o Cassian Andor, ele não é cruel, mas ele é impiedoso. Sim, ele não pensa duas vezes antes. Ele não pensa duas vezes antes de puxar o gatilho. Ele é prático. Não, jamais. Ele é prático, filho. Você tem um negócio no caminho dele, foda-se o negócio que tá no caminho dele, tá? Ó, acho que a única. Olha, a única vez que eu vi que ele hesitou em fazer alguma coisa foi logo no começo do seriado, quando ele matou os dois. Os dois guardinhas. Eu ia falar disso agora, cara. Os dois guardinhas. Porque ele hesitou em fazer isso. Mas aí, quando ele colocou na cabeça, ah, já que eu pisei na merda, vou abrir os dedos, ele atirou sem dó. Não, ó, só pra gente... Desculpa voltar um pouco pra essa cena, mas, cara, é muito rápida e boa. Porque o cara não morre do tiro do Cassian, tá ligado? Ele não morre do tiro do Endo. Foi o outro cara que deu o tiro, que refletiu e bateu e matou o amigo dele. Isso. Beleza. Aí ele consegue tirar a arma, tudo mais, tá apontando. Quando você vê o que tá vivo olhando pro cara que morreu, ele olha com ódio pro Endo e ele fala, você matou ele, com ódio no olhar, tá ligado? Aí na mesma hora, ele já sente que o Endo tá com a arma na cabeça dele, né? Ele fala, não, mas a gente pode, não vai acontecer nada, eu vou falar, né? Pum, tiro, já era. Resolveu, é aquilo. O Endo, ele viu que o cara tava com raiva, mas quando ele viu que ele tava armado e que o outro cara viu que ele tava armado, né, ele, óbvio que... Porra, esse cara aí não vai ser legal. Ele não vai dizer pra galera que foi só um acidente ou whatever. Tem que acabar com isso aqui agora, tá ligado? E mais você acaba com as testemunhas. Essa é a questão, Rob. E mais uma vez, como a gente vê como é que a burocracia funciona, né, nos altos escalões, como o Ferrix lá é um planeta na puta que pariu do Orla da Galáxia, né? O cara viu, ah, mataram dois seguranças da coisa. Ah, é? Foda-se. Né? Foda-se. É, mataram. Oh, que pena. Diz que foi acidente de trabalho. Morreram. Eu quero o Império aqui me fudendo a paciência, isso, filha de uma puta. Ele sabe, cara. Ele sabe. Ele só virou assim. Medo. Ah, esse cara aqui, esses dois caras aqui foram valentes, morreram no cumprimento negócio do dever, no cumprimento do dever e que não sei o que, e a gente manda alguma coisa pras famílias e foda-se o resto, e você não vai fazer nada. O outro que quer ser o certinho dentro do Império, né, foi lá e fez a merda toda, né? O general dele sabe. Ó, oh, perdão. Vamos lá, vamos seguir viagem, só, senão isso aqui fica até amanhã. É, senão fica até amanhã aqui, pode ir. Então vamos lá. Aí passamos pro episódio 7, um anúncio. Robbie? The Announcement. Announcement. É, faltou uma palavra aí, mas tá beleza. 22, com a sinopse. Não é The Announcement? Não, sim, é Announcement. Faltou o artigo. Não, é que não tem. Ah. No original não tem o artigo. Cara, eu peguei essas informações na IMDB, desculpa, tá? Não tô falando isso. Eu tô falando que o erro não foi seu, Nerdmaster. Foi do pessoal que colocou lá. Bom, as repercussões do assalto ao Dany chegam até Coruscant, enquanto que Cassian volta pra casa, né? Depois que Cassian matou o filho da puta lá, né? Que tentou fazer graça com ele. Ele aponta a arma pra mina, lá pra Vel. Ô, Vel, não quero cortar teu barato com a Cro, então fica você e a Cro na boa. Eu só quero meu dinheiro, eu vou me embora, tá? Foda-se isso tu. É o episódio inteiro. Não, é viva eu, viva tu e o buraco do seu cu também. Então é só me dar meu dinheiro, eu vou catar minhas coisas, ralar peito daqui e boa viagem pra vocês, né? Aí as notícias do assalto ao Dany chegam em Coruscant, aí o Lúthien lá na loja dele faz um yeah! Deu certo a porra bom, do né, meu cara? Plano, filha da puta! Yeah! Nossa, isso é muito gostoso. Ele vai pra trás da loja, tá ligado? Onde ninguém tá vendo, e ele dá aquele sorrisinho, aquela, sabe? Yes! Deu certo! Ele deu aquela, não, ele deu uma dançadinha, não deu? Ele fez um... Não, peraí. Peraí, antes disso, a gente tem a conversa entre o filho da puta e o Andor, em que ele tenta trazer o Andor pro lado dele, dizendo, 40 milhões pra você, 40 milhões pra mim. É nessa hora que eu falei que o Andor pegou, tentou fazer graça com ele, ele mesmo pegou e matou, foi o que eu falei. Ele foi lá, deu um tiro na cara dele e falou assim, eu só quero a minha parte, você vai se fuder. É, por aí. E nos meandros dessas histórias, não só desse episódio, mas dos anteriores, também apareceu a Dona Momofra, né, chegando e tentando arrumar subsídios na Lei Rouanet para ajudar as instituições de caridade. Eu tô fazendo coelhinhos voadores, tá? Tô fazendo aspas, tá? Caridade, né, da Momofra, que na verdade ela tá tentando... patrocinar a rebelião, né? A rebelião. Nerd Master, que não deixa de ser uma caridade, viu? Porque a rebelião tá. Mas só que essa caridade, se fosse descoberta, ela ia pro chilindró, né? Aí, é porque assim, uma coisa, o nome da série é Andor, mas ele poderia muito bem ter um subtítulo chamado Raízes da Rebelião, né? Sim. Porque na série não existe a rebelião organizada como não, a gente tá, não. Como a gente viu no outro filme. O que existe são células de gente resistindo, porém muito empobrecida, célula guerrilheira, como a do Saul Guerrero, né? E do outro cara que morreu, o Anton Krieger. Isso. Que são desorganizadas, que não se comunicam uma com a outra, que tem poucos recursos, que moram nas cavernas lá, que nem um bando de rato fugitivo, né, e tal. O que essa série mostra é a galáxia se reunindo para fazer uma guerra civil de verdade. Sim, isso é maravilhoso, inclusive, não é, cara? Na série é mostrado pelo menos 4 facções. Não. Né? Que é a facção... Várias. Não, na série são mostradas 4. Que é a facção do Saul Guerrera, a facção do Krieg, só que é só falada, mas não é mostrada, mas é falada sobre, a facção do Luther e a facção da Momofra. Que são, apesar deles coexistirem, não são a mesma facção, a Momofra e o Luther. Então, são, na série, são apresentadas pra gente quatro facções. E dá-se a entender que tem muitas outras. Entendeu? O povão desorganizado, mas insatisfeito lá de Férrix, por exemplo. Isso, sim, isso também. Os escravos, né? Porque ela trabalha escravo naquela prisão. Sim, a gente vai falar ainda. Né? Ou seja, a galáxia inteira tá insatisfeita, mas tá desorganizada. E HQ Man, cada um com seu próprio motivo. Cada facção tem o seu próprio motivo que reflete ao que o Império tá fazendo com eles, tá ligado? Sim. É bom demais, cara. Sim. É maravilhoso. Inclusive, foi no meados desse episódio 7 que o Luther falou que a história, o Império tá ficando puto, que bom, é pra ficar puto mesmo, deixa eles enfiarem a bota no pescoço da galera, porque aí a galera vai ficar revoltada, é isso que eu quero mais ver o circo pegar fogo, caralho. Não, esse episódio, pra mim, ele tem um diálogo que eu levantei do sofá assim, eu comecei a andar dentro de casa. Que roteiro, que coisa maravilhosa. Se eu te deixar aqui, eu vou ficar preocupado com você todos os dias. Aí ela vai falar, isso é amor, é porque você ama, tá puta ligado? Puta que pariu, nossa, que essa cena do Andor. Foi muito foda. Puta que pariu, cara. Ela dizendo, não, mas eu não posso ir. Eu tenho que ficar. Por que você tem que ficar? Eu vou falar pra vocês, eu amo. É. Eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar, por quê? Porque a rebelião, vai precisar. Rebelião de coerrola, mulher. Toma vergonha na porra da cara, vem comigo, caralho. Tinha dinheiro bastante. Eu tô velha, eu tô velha, não tem mais graça. Não. O Harry Potter me largou, eu não tenho mais como encontrar. Não, foda-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo, eu me chamo Marva, então eu vou ficar por aqui mesmo com o Bimo, né, Bimo? Vai ficar comigo, Bimo? Eu vou ficar com você, Marva. Cara, essa cena da conversa com o Cassian, com a Marva, puta que pariu, cara. Já começou a distribuição dos Oscars? Manda dois pra esses povos ali, faz favor. Eu posso falar uma coisa? Eu amo Revenge of the Sith, porque eu era moleque, 14 anos, assisti isso, caralho, tudo. Amo. Mas você não acha que faltou esse tipo de diálogo, essa pegada dos atores aqui lá com Anakin e Padmé, cara? Se tivesse sido uma coisa mais assim, sabe? Não tinha sido tão, como foi. Mas embora o problema, meu filho... Não, mas o problema é que são dois, na verdade. O primeiro problema chama-se George Lucas, tá? E o segundo problema é que não tinha lá nem o seu Toby Haynes, nem seu Benjamin Caron e nem nona Susanna White. E, aliás, esse episódio é da Susanna, por isso que tem esse olhar tão terno da Marva com o Cassian. Puta que pariu, sim, né? E uma coisa que eu ia dizer... Nerdmaster, essa tua imitação do Bimo pareceu a imitação que você faz do Gorpo. Você quer o foda-se agora ou a gente deixa pra mais tarde? O quarto ou o quinto foda-se? Por aí, né? Já tá ficando chato, né? Então tá. Ó. Aí acabou mais um arco, né? Terminou esse arco e começa, na minha opinião, o arco mais foda. Dessa série, eu também acho o melhor. Que são os episódios 8, 9 e 10, que são os episódios da prisão, começando pelo episódio 8, Narkima 5, ou em inglês, Narkima 5. Pensou que ia pegar no 5, né? Todos vocês, uma salva de palmas pro Nerdmaster. Trouxa. Data de lançamento, 26 de outubro de 22, com a sinopse... O Império alcança Cassian, mas não sabe de sua identidade e passado. Muito obrigado, Capitão Óbvio. Né? Cara... Na verdade, o Império não alcançou o Cassian de coisa nenhuma. Ele foi preso aleatoriamente na rua, né? Portando, como se ele tivesse sido, sei lá, portando um cigarro de maconha, você vai preso pelo resto da vida. Na verdade, não, Matheus. Ele foi preso numa blitz da PRF. Na época da eleição, tá? Na blitz, na blitz que parava a galera por causa de pneu careca. Era nesse estilo que ele foi preso, tá? Mas eu sou turista, foda-se! Mais uma vez... Você é turista. Mas tá quente, você tá suando, cara. Mas, porra, tá no planeta... Não, o mais legal foi assim. Ele tava sendo julgado a 6 meses de prisão. É, ok, eu sou turista. Ah, reclamou 6 meses? Vai ficar 6 anos na prisão. Porra. Que bosta, né, mano? Né? Aí a gente é apresentado ao sistema de Narquina 5, né? O sistema da prisão lá. Que eu vou te contar um negócio, cara. O trocinho bem agendrado, esse sistema que com poucos guardas eles conseguiam deter uma prisão inteira de gente, né? Sim. Porra, eu achei um sistema muito, muito foda, cara, com a parada do piso elétrico, com a parada dos próprios prisioneiros controlarem-se a si mesmo, tendo um capataz que também é prisioneiro, que no caso é o Andy Serkis, né, fazendo o papel dele nessa brincadeira. E, de novo, puta que pariu, vai ser ator bom assim no raio que te parta, seu Andy Serkis. Caralho. Mano, porra. Uma coisa que eu digo, você moldar a mentalidade de um grupo de pessoas pra trabalharem em cima de um medo tão pesado que é palpável no ar... Você não precisa de paredes, aliás, você não precisa de grades, você não precisa de ameaças com armas. Você lida com o próprio psicológico dos caras. Aquela prisão é um pesadelo focatiano, cara. Sim, é a pode coisa querer. mais terrível que um governo autoritário pode fazer com seus prisioneiros é aquela prisão. Ah, com e certeza. Uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês... Prestem atenção nas peças, tá? Eu vou voltar com isso daí no final do episódio. Calma, bebê. Calma, bebê. Calma, calma, sua piranha. Ai, o pior é que você sabe, cara. Você sabe que você foi preso injustamente. A maioria deles ali, ou provavelmente todos foram presos, né, injustamente. Você sabe que... Você não sabe o que você tá construindo... Você só sabe que você tem que fazer aquilo todos os dias e num certo período você vai sair dali. Ah, eu maluco, vou cumprir o meu papel aqui. Aquilo ali é a, cara, aquilo ali isso foi é o fordismo levado ao extremo. É o que eles sabem. Aqui... Não, sem falar nisso, como a gente já tinha comentado aqui, o medo de você só estar andando na rua e o Império, em tese, os Stormtroopers, em tese, seria o que protegeria você, né? É, você não deveria sentir medo perto dessa galera, pelo contrário, você deveria se sentir protegido. Mas agora, olha só, foda. Uma observação, uma curiosidade. Alguém percebeu qual foi o droid que prendeu o Cassian? Sim. Sim, é do mesmo tipo lá do Rogue One. Tem gente não que é o diz mesmo modelo, não, mas não, não sei pior, se é o mesmo. Não, pior é isso, é ele! É o mesmo, porque a voz é do puto que fez a voz no filme. Sim. Ah, não, mas ele faz a mesma voz em todos. Mas todos esses droids têm a mesma voz. Sim, todos os cara, não, não me quebra. É o mesmo, não quebra. É o mesmo modelo, não sei se é o mesmo. Eu vou droid. Falar pra você a mesma coisa que você fala pra mim de vez em quando, Matheus. Me deixa sonhar. Ele falou isso mais cedo. Me deixa sonhar, é o mesmo, foda-se. Então, mas assim, ele é um KX, então ele é o mesmo droid, mas também não é o mesmo modelo. Além de não ser o mesmo droid, também não é o mesmo modelo, tá ligado? Como a gente sabe, existe vários robôs daquela série, e depois você tem um modelo daquela série que também tem vários modelos daquela série. Então, desculpa te atrapalhar o seu sonho, mas tá longe de ser o mesmo. Aí, beleza? Papo vai, papo vem. Chegamos no episódio 9... Ninguém tá escutando, porra! Ou como diria o Rob... Nobody's listening. Damn it. Né? Nobody's listening, damn it. Data de lançamento, 2 de novembro de 22. Sob intenso escrutínio... Cara, eles gastaram o dicionário todo aqui agora, mas também. Sob intenso escrutínio, enquanto preso... Cassian faz aliados para planejar uma fuga impossível. Cara, eu não sei porquê, que essa já é o episódio em que a galera tá metendo pau na máquina mesmo, né? Com aquelas contas de cota, qual mesa tá melhor na brincadeira. Eu não sei porquê, me lembrou muito o Round 6, cara. Não sei, não assisti. Vocês Alguém... viram um filme muito antigo chamado A Fortaleza, com Christopher Lambert? Me Sim. lembrou muito essa pegada, assim, uma prisão no espaço, né? Como é o segundo sim, Fortaleza. Sim, sim, sim. Tá ligado? Que não tem pra onde fugir, os caralho. É, tem porque se o cara fugir, interna. Explode a cabeça dele, né? É, que é mais ou menos o que eles fazem com a porra do chão eletrificado, né? É, exato, sim. exato. Cara, e a cena do cara que se jogou no chão de propósito porque já tava cansado do caralho, porra, aquilo ali foi muito... Não. Foi muito intenso, cara. A reação, Nerd Master. A reação da galera. Porra, vai ficar fedendo o dia inteiro aí. Ô, caralho, agora eu vou dormir com esse fedor. A galera já tá ligado que, tipo, é whatever, só mais um. De vez em quando tem um... Institucionalizado. É, de vez em quando tem um churrasquinho desse, né? Nossa. E tudo isso começa, assim, e todo o plano de fuga começa por causa que eles ficaram sabendo que eles fritaram um andar inteiro. Sim, que tinha aqueles papos de leitura de sinal de um andar pro outro, né? Maneiro. Não, o que aconteceu, que começou tudo isso, foi que um prisioneiro que havia sido dito que ele ia ser libertado de um piso, foi, ao invés de ser libertado, ele voltou para outro piso. E as pessoas notaram. Ele voltou. É. Né? Ele, saiu do piso 2. Foi pro piso 4, aí no que ele saiu do piso 4, em vez de botarem pro 6, devolveram pro 2. Ué, filho da puta voltou? Que porra é essa? É. Aí os caras sacaram que ninguém tá sendo libertado. Ele, não, isso aqui não é uma prisão, isso aqui é um campo de concentração. Exato. E aí não. é um termo que eles não usam durante a série toda, mas é exatamente isso. É um campo de concentração. Eles não usam o termo campo de concentração justamente por causa de toda a merda que deu durante a época do nazismo. Mas todo mundo que já estudou, leu e sabe como funciona um campo de concentração entendeu o que significa. Sim, sim. Sim. Mas aí... E aí, pra esconder esse erro que eles cometeram, eles mataram o piso inteiro. Sim, sim. Aí eles descobrem toda a verdade através do médico, que foi socorrer o velhinho, né? Que tinha Nossa, o velhinho que maravilha. Oh, vamos trazer mais uma vez aqui, que roteiro lindo, que atuação foda, tanto do Andy Serkis quanto do Diogo, né? É o Diego. Cara, Diego, sempre me confunde. Que atuação, que é assim... Existe quantos guardas? E o Andy Serkis, durante o episódio anterior, o começo desse episódio, ele nunca fala, vai dormir, caralho. É só assim, quantos guardas tem? Vai dormir, te pô. Te interessa. Pode, me esquece. Te interessa, caralho. Tem Nunti. Nunti? Não te interessa. Exato. Mas nesse momento que eles estão com o médico ali, ele simplesmente vira e assim, ele pergunta de novo, quantos guardas? Aí o Andy Serkis vira pra ele com o olho assim arregalado, vermelho, quase chorando, vira pra ele e fala, é X. 12. Não mais que 12. Não, né? Mais não, que 12 em cada andar. Não mais do que 12 em cada andar. Puta que pariu, velho. É nessa hora que você percebe que o cara, sabe o que mais? Foda-se. Liguei a chave do... Então, mas o que eu tô querendo dizer é exatamente isso. É que o Endo, ele percebeu, porra, é esse o momento. Eu tenho que perguntar agora, porque ele tá quebrado. Ele percebeu que não tem escapatória nessa merda. Então eu vou perguntar mais uma vez. Então, uma coisa que é interessante nesse episódio 9, ou Ninguém Tá Escutando, ou Nobody's Listening, eles trazem essa temática de que ninguém tá escutando... em todas as partes que o filme aborda, quer dizer, que a série aborda. Cara, tipo, ninguém tá escutando o Andor lá na prisão de Narquina 5. Ninguém tá escutando o pessoal de Ferrix. Ninguém tá escutando o cara lá da loja do... O cara lá que tava armando toda a revolução, lá na loja dele, achando merda do que tava acontecendo. Ninguém tá escutando a Mon Mothma lá na casa dela, se lamuriando porque não consegue pegar o dinheiro da família e passar pra rebelião. Mano, e foi. Aí, mano, foi uma coisa do tipo. Que pesadelo foi esse? Isso. E aí culmina com o maravilhoso episódio 10, um dos meus favoritos, inclusive, dessa temporada. Só uma saída. Hobby? One way out. One way out. One way out. Porra, muito foda. Data de lançamento 9 de novembro de 22. Na sinopse, uma rara oportunidade surge. E a hora de Cassian e seus companheiros de prisão agirem é agora. Uau. Então, ou traduzindo, Moisés... com aquele, aquele cara com o cajado, gritou no chão e disse: corre, negada! Corre, negada. Cara, eu vou ter que falar de novo, mas puta que pariu, cara, como o Andrew Serkis atua bem, cara. Caralho, que ator foda, cara. Ele interpretando junto com o Diego Luna... Puta que pariu, cara. Então, como é de novo? Tá, já estão distribuindo Oscar? Tem mais dois aqui agora. Ah, mas o Diego já ganhou. Ganha outro, foda-se. Ganha até dar dois pro menino que ele merece. Ô, Nerdmaster, só um instantinho. Levi, brigadão aí por ter vindo. É, mesmo depois de tanto tempo do vídeo do Spectrum, obrigado por ter vindo aí acompanhar a live e ver o episódio sobre Andor, beleza? Valeu. Muito obrigado. Parabéns pro senhor e muito agradecido realmente. Muito bem. Então, seguindo viagem. É... Aí, cara, literalmente o dedo no cu e gritaria, né? Começou o plano. Graças a Deus que não foi um plano cebolinha, né? Apesar de que quase virou um plano cebolinha, porque teve muitos momentos que ia dar merda. Mas no final das contas, tudo deu certo pra todo mundo, menos pro Andy Serkis. Porra. Mas sabe uma coisa legal? Que esse tempo inteiro na prisão, né? Esse tempo todo na prisão é sempre os guardas ou os comandantes lá colocando medo na galera. Pela primeira vez vocês veem ele com medo, escondido lá dentro de uma salinha. Tinha aquele, né, gordo, né? Tá vendo essa porra aqui? É o bastão de dor. Tu quer ver como é que essa merda funciona? Nossa, não, então não, cara, me provoca. A galera toda correndo... Mas assim, esse episódio é maravilhoso, né? Eles conseguem pular lá, porra, porque não tem como, são no meio de um mar aberto ali. Mas quando a câmera levanta, você vê que não tem só uma prisão, cara. Aquilo ali é um minúsculo, um grãozinho de areia, né? Que teve uma pequena solução comparada ao quão grande o Império faz com essa galera. Tinha várias outras prisões do lado, que não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, assim, cara. Isso e é novamente eu falo que se fosse eu naquela patota, eu com certeza morreria, porque eu ia dar uma barrigada foda na porra da água quando eu me jogasse do caralho daquela altura. Cara, eu não sei como é que neguinho não morreu de pular daquela altura, cara. Não, olha, deve ter gente que morreu, cara. Sim. A gente, a gente não tá concentrado nesses, a gente tá concentrado nos que sobreviveram. Sim. E, olha, e assim, vocês sabem se sobreviveu mais alguém além dos dois? Não, andou uma patota pra caramba pra fora, mas só que a gente só encontra no final, já no próximo episódio, inclusive, o Andor e o maluquinho lá que chegou com ele. Mas a gente só vê ele. Sim. Mas a gente vê na cena com a galera pulando uma porrada de neguinho nadando pra todas as direções. Sim, então, sim, ó, sim. Quantos daquele... Quanto daquele grupo... Peraí. HQ-Man. Tá. Aí tem aquele papo estranhíssimo com aqueles dois alienígenas gordos na margem, né? Sim. Aquilo foi meio surreal, cara. Não sei de onde veio aquela cena. Aquilo ali é Guerra nas Estrelas, maluco. Tem que ter uma parada dessa. Tem que ter um Gungan de vez em quando, saca? Tem que ter um maluco desses. Não, mas além disso é que eles estão com um uniforme de prisão, tem uma prisão do Império aqui perto, provavelmente eles são do Império. O que é que a gente faz? Ah, eu também não gosto do Império, não. Foda-se, solta ele, tá ligado? Né? Ah, e só uma curiosidade, um deles tá no Rogue One também e luta com os rebeldes contra o Império, tá? Tem um desses dois alienígenas. Ou da mesma raça, não necessariamente um desses dois, né? agora eu vou citar você. Vamos acreditar que é o mesmo? Vamos? Bora, ué. Você não me... Não. Você quebrou a minha, o meu sonho de ser o K2SO. Então não sou a mesma pessoa. Bah. Bom, o que eu ia falar é o seguinte. Saiu um monte de gente nadando. Quem sabe quem... A gente sabe que dois conseguiram nadar até o final, pegar uma nave e sair do planeta. Quantos morreram afogados, quantos morreram em terra e quantos conseguiram, quantos morreram sendo, ou quantos foram recapturados? Não dá pra saber. É, tem isso também, né? É. Vamos acreditar que pelo menos não foi só os dois, né? Uma coisa que faltou dizer é que nesse preâmbulo, né, no meio dessa conversa, não foi só a prisão que foi falada, a gente viu o Bolsominion 1 no seu novo emprego, a Bolsominion 2... É, tentando descobrir as falcatruas da galera e focando na porra do Cassian Andor, ela mirou, né? Achonou, né? Vamos falar sério. Ela achonou, porque o Diego Luna é um cara simpático, né? Então ela achou bonito, então ela disse, aqui é que eu quero pra mim, tá? Sim. Ela focou, achonou no Cassian Andor, né? E aí ela começou a fazer os parangolé dela para conseguir ganhar os favores lá do chefão e conseguir ir para Félix para fechar o cerco. Então, e também, nesse meio tempo, a mãe do Cassian morre. Sim. Uma coisa que eu não consigo lembrar, Nerdmaster, HQ Man, Hobby, foi no episódio 10 ou foi no episódio 11 que o Bolsominion 1 tentou cantar e se fazer chonar pela Bolsominion 2? Foi no 10. Foi no 10? Foi no 10, não, 10, eu acho, né? Que foi no 11. Eu acho que foi no 11. E ela deu uma de... Me toque! Sai, né? Daqui, porra. Sai daqui, engomadinho do caralho. Toque, seu verme sujo. Né? É. Falando no episódio 11, chegamos nele. Filha de Ferrix. Cuidado, é Ferrix, tá? Filha da Ferrix, tá bom? Não pensa besteira, não, né? Ou então, Robin... Daughters of Ferrix. Isso, son of a bitch. Muito bem. Aí, data de lançamento, 16 de novembro de 22. E na sinopse, mais uma vez fugitivo, Cassian deve fazer seu próximo movimento antes que seja tarde demais. Ou seja, falou porra nenhuma! Sinopse merda do caralho! Nessa parte a gente vê que ele tinha escondido o dinheiro que ele tinha ganho lá com assalto dentro de uma caixinha, dentro da caixa d'água do banheiro do hotel, cara. E bom, é, cada um guarda onde pode, né? Fazer o quê? Você nunca ouviu falar em guardar dinheiro no colchão? Aí, não, beleza. Nunca ouvi, porque tem um filme do Martin Lawrence também, né? É, então, o que eu ia falar... Nunca ouvi falar, porque na hora que você falou, cortou. Tá bom. É. Foda-se. Mas aí o que acontece? O Cassian descobre que a mãe morreu e planeja voltar pra casa. Afinal de contas, ele quer velar a mãe, caralho. É o mínimo que uma pessoa vai querer fazer com a mãe, né, porra? Mas aí, papo vai, papo vem, a Bolsominion 2 pega a Bix e tortura a Bix. Mas caralho, que porradaças que eles deram na coitada da garota. A garota saiu dali cagada, cara. Saiu dali um cacareco, cara. Coitada da guria. Ô, Nerdmaster, sabe antes, que... Antes disso, eles mataram o dono lá do lugar onde ela trabalhava. E antes disso, mataram o corno. Sim. Não que a gente ficasse chateado deles terem matado o corno, né? Mas a gente talvez não, mas a comunidade de Ferrix tá putaça. Porra, é o panelaço nas paredes, né? O panelaço nas plaquinhas da parede. Uma coisa que me fez lembrar bem o que aconteceu com a Bix foi o que aconteceu com a Keska me fugiu a palavra agora. Rebels. Não tem nada a ver com Star Wars. Peraí. Berserk? Berserk, isso. Que com a casca, né? É com a casca, porque a casca em Berserk, ela foi completamente, tipo, a mente dela foi completamente quebrada quando o outro personagem lá, que é o vilãozão, o Griffith, fez de tudo um pouco com ela. Diga-se tudo o mesmo. Ô, Matheus, ou então tu lembra o que fizeram com o coitado do chefe O'Brien naquele episódio que ele ficou na prisão, lembra? Ah, mas o chefe O'Brien só se fode durante o Deep Space Nine todo. Eu sei, cara. Eu sei. Mas vamos lá. Ah, a gente pode... Tem um mais recente, o do Game of Thrones lá, né? O Stink, né? Como é o nome dele? O Fedor. Vocês viram... O Fedor, sim. O cara das Ilhas de Ferro. Agora, uma curiosidade. Esse método de tortura com som de um bicho agonizando na puta que pariu, você sabe de onde que eles tiraram isso? Dos livros do Tró. Dos livros do Almirante Tró. Ah, eu conheci ele. Nossa, que cara, que tiozinho, muito gente boa. Viu? Né? Não Troll, né? Eu também conheço o escritor da saga do Troll, da trilogia do Troll. Eu sou muito babaca. Desculpa, mas eu sou. Eu não só peguei minhas assinaturas nos livros da trilogia, que eu obviamente tenho, mas eu consegui fazer que ele tirasse uma foto comigo fazendo Vida Longa e Próspera. Puta que... Não, assim, eu não tenho... O cara é muito simpático, cara. Ele é muito simpático, eu tenho foto com ele também. Então, eu não tenho inveja de você ter conseguido o autógrafo e a foto, até porque parabéns, você conseguiu. Mas eu queria muito comprar os livros, cara, não sei onde. Existe uma coisa chamada internet, não sei se eu já vou falar. Ai, cacete. Bom, enfim, depois eu procuro. Se eu não me engano, são da editora Aleph. São. Eu acho que é da Aleph. São da Aleph. Ah, se você não comprar direto, isso aqui não é patrocinado, tá, galera? É porque eu leio muitos livros deles. Se você não comprar direto na Aleph, na Amazon você acha, e geralmente na Amazon tá bem baratinho. Vamos dar uma olhada depois. E pra ser justo com a pessoa, estamos falando do cara até agora e não demos o nome, é o senhor Timothy Zahn, que é o autor da trilogia Troll, né? Então, bom. Vamos seguir com a pauta, então. Seguindo viagem, né? Então, no episódio 11, o Cassian tá voltando pra Félix, e a galera tá todo mundo se... Agora junta, né? Félix é o cu do Judas do mundo da galáxia, mas vai todo mundo pra lá. Vai Bolsominia 1, Bolsominia 2, vai a porra da galera que já tava lá também, vai o Cassian. Só tá faltando o Sal Guerreira pra ir lá, porque até a porra do Luther foi pra lá também, caralho. Vai juntar todo mundo. Foi a Vel, foi a Cintaralha, tava todo mundo na porra do Félix, cara. Ô povo, ô lugarzinho. Papai do céu. Não, mas... Não, e o Luther, ele vai pra matar o Endo. Isso também. O Luther, ele vai pra matar o Endo, gente. Vamos lembrar aqui, porra. Sim. Na verdade, ele vai pra matar o Endo. A menina lá, que é a prima da Momofma, também vai pra isso. E a Cintaralha, como diz o Nerdmaster, também tá lá esperando ele chegar pra fazer isso também. Exato, porque, cara, vamos lembrar de uma coisa. O Endo, ele sabe quem é o Luther. E sim, a gente tá falando da rebelião, cara. E o Luther, ele tá ali naquele meio que tá entre a Mon Mothma e passa pra rebelião. Ele é um cara importante e o Império já tá de olho nele. Então, assim, ele sabe que a mãe morreu, que a mãe do Cassian morreu. E ele sabe que o Endo tá indo pra Ferrix pra ir pro velório da mãe ou whatever. Então, assim, ele vai. Eu tenho que estar lá e vamos matar esse filho da puta. Porque se o Império pega ele, eu tô fudido. Queima de arquivo. Aí eu me fodo, a Velma fode, a Mon Mothma fode todo mundo. Porque não tem como. Uma vez que o Império chegou, você vai. E não no sentido bom da palavra. Você vai dar. E não no sentido bom da palavra fode. É, né? Cara, eu vou dar parabéns pra Leia e pro Damon, né? Pro Poe, né? Acho que é o Poe lá do sequels, né? Uhum. Porque eles resistiram bem à tortura lá do Darth Vader e do Kylo Ren. Porque a bichinha da Bix aqui se fudeu legal e entregou mesmo. Ah, meu filho, é porque não era o Troll que tava... Não era a tecnologia Troll que tava sendo usada na tortura, cara. É, se fosse a tecnologia Troll, puta que pariu, eles não tinham segurado, não. Aí chegamos no Season Finale, episódio 12 desta caralha, que é Rick's Road, ou no original, Rick's Road. Né? Muito bom. Lançado em 23 de novembro de 2022, Cassian volta para casa quando o barril de pólvora, que é Ferrix, experimenta a fagulha da rebelião. E aquele, mano, aquele discurso deixado. Bora botar foda-se pro resto do episódio, né? Foda-se tudo, bora logo pro discurso da Marvel no final da brincadeira, que é o que importa, né? Mano, o discurso da Marvel foi aquela coisa pra acender o fogo da guerra pra rebelião pra todo o resto da cidade. Puta que pariu, velho. Eu diria pra todo o resto da galáxia. Porra! Não né? Temos nada a perder, certeza, a não ser nossos grilhões. Vamos tomar os meios de produção e foda-se. Né? Só faltou... É fácil para os mortos pedir para vocês lutarem. Caralho! Porra. Só faltou tocar o hino, mano, da Rússia. Muito não, só, foda. Só faltou tocar o hino da Rússia, né? É óbvio que o Jorge vai botar essa porra no fundo, só de agora sacanagem. Mano, eu não tenho como dizer não pra essa, velho. Foi você não que pediu, mesmo, né? Então não pode falar não, né? Não posso, velho. Não, é nem porque fui. Não foi nem porque fui eu que cantei. É. Mano, cabe muito, velho. É, né? Aí, cara. Todo o ritual da parada das cinzas da Mafra tá no, naquela porra daquele tijolo, que o braço sentou o braço com a porra do tijolo na cabeça do imperial lá, e foda-se, né? E o tijolo quebrou, não. O tijolo é bom, hein? Se fazer cinza, tijolo de cinza de velha dura, hein? Porque o cara sentou ali mesmo a porra do tijolo na cabeça do outro e não quebrou o tijolo, não, hein? Então, é isso aí. Porque a Marva, ela era muito marvada, tá ligado? Eu já vou ganhar um Tudush porque o braço sentou o braço no cara, mas tu vai ganhar um Ultra Combo, tá? Mano, quem convidou esse cara, velho? Eu. Então, a culpa é sua, Nerdmaster. É, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Né? Eu comecei quieto, vocês que me influenciaram, tá? Não, agora eu quero chegar pra terminar essa conversa, que tudo bem, foi uma porradaria franca e bonita, teve bomba caseira, teve o Stormtrooper se mijando nas calças, teve a maluca, a Bolsominia sendo puxada pra lá e pra cá pela galera, pela turba, isso que... Cara, a turba enfurecida ia matar ela na porrada, se não fosse o outro maluco. Ela tinha ido pro ralo. Sim, sim. Mas aí, chega no final... Luther vê que o pau tá comendo na casa de Noca, o que ele faz? Eu vou dar dois na pata do viado e foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, né? Então voge o Luther, aí o Cassio olha, depois que ele salvou a Bix, que primeiro ele tem que salvar a amiga com benefícios dele, né? Vamos lá. Aí bota ela na navinha pra fugir com mais meia dúzia de povo ali, inclusive. Não, mas porque puta que pariu, né? Ela limaram o modo de raciocínio dela por causa dele, né? Então, nada mais justo do que ele pegar, salvar ela e levar pra puta que pariu de barquinho. É, afinal de contas, depois ele quer voltar pra ela. Ficou bem claro, sim, que ela vai voltar pra ela, porque afinal de contas ele ainda vai querer os benefícios. Aí. Síndrome de Guts, velho. Né? Ele foge pra ir atrás do Luther. E aí o Luther chega na navinha dele. Ei, navinha, acorda pra cuspir, filha da puta. Toca o bonde, bora pra casa. Aí a navinha, ó, tem cara ali te esperando. E a nave não respondeu nada. Né? Cadê o cara me esperando? Ah, Cássia, filha da puta, você tá aí bem? Nossa, tava te procurando, amor. Quanto tempo, sumida? Oi, sumida, como é que você tá? Vai bem? Aí o Cássia, tu ia me matar, né, filha da puta? Eu matar você? Que absurdo! Calúnia! Quem contou essa calúnia pra você, Cassiano? Que é mentira! Ah, não, eu sei que você veio me matar, filha da puta. Então, toma a arma aí. Ah, arma pra quê? Então, ó, das duas uma. Ou me mata ou me adota. Né? É basicamente... E cagão como ele é, né? Ele resolveu adotar. Né? E foi quase um me mata ou me beija, né? Foi quase sim. Isso nessa brincadeira, né? Mas e assim, aí... agora sim, eu agora, com licença, Nerdmaster, eu levantei essa bola, eu vou levantar agora, porque temos a cena pós-crédito, no season finale. Ele, você vê, agora sim, os bots pegando e montando. Alguma coisa com aquelas peças feitas pelos escravos de Narquina 5. E aí a gente vai vendo que o bagulho que tá sendo desenhado é nada mais, nada menos que a porra, a fucking Estrela da Morte. Pam, pam, pam! Caralho! É tão pequenininho, né, cara? É uma coisinha pra eles, é do tamanho deles, mais ou menos, né? Tem mais ou menos 1,5 metros aquela peça que eles constroem. Aí quando você vê, parece só um pontozinho, uma vírgula no tamanho que é de expansão. Mano, que é a Death Star. Eu só sei que eu vi aquela cena final, eu falei assim, peraí, eu ia passar a cena final, né? Eu falei, tava passando o mouse em cima assim da barra de transmissão, a barra de tempo, né, lá do Disney Plus. Aí eu falei assim, vou ver até onde vai os créditos. Aí quando eu vi assim, peraí, os créditos chegam aqui, tem mais? Peraí, eu vou ver. Aí quando eu vi aquilo ali, eu, mano, pra mim mesmo, caralho, viado! É. Foda. Que é uma das coisas mais terríveis que um governo autoritário pode fazer é escravizar um povo pra fazer ele construir o instrumento da sua própria morte. Sim. É. Sim. Velho, aquilo ali... Se alguém tinha dúvida que o Império era mal feito pica-pau, não tenha mais. Nossa. Ai, desculpa, gente, mas me dá uma raiva quando o jovem... Porque o jovem tem que acabar, né? Vamos ser sinceros. Me dá uma raiva quando o jovem vai nos grupos de... Eu sou velho, ainda tô acompanhando esses grupos de Facebook de Star Wars. Ai, viva o Império, Palpatine tava certo. Ah, vai se fuder, cara. Cara, posso eu vou falar isso, não vou dar nomes, obviamente. Por favor. Né? Mas, eu sou professor, eu dou aula pra crianças, jovens e adultos, né? E eu tenho um aluno adulto, já quase da minha idade, estudante de medicina, que... defende o Império. Ah, ele acha... Como pode, assim, cara? Sem brincadeira, ele acha que o Império tinha toda a razão. Mano! Mas será que defende assim, depois de ter visto essa série? Porque você defender depois de ver essa série, aí é ser muito burro, né? Desculpa. Não, não! Mas, porra. Eu não sei se ele viu essa série. Robinho, antes de ver essa série, o Império é indefensável. Robinhozinho, querido do meu coração, você tá falando de burrice num país que tem trocentas mil pessoas na frente dos quartéis querendo que a força militar destrone o Lula? É desse tipo de burrice que você tá falando? Eu vou citar a frase que a Marvel fala lá, né, no final, né? É fácil pedir pra vocês lutarem quando alguém... Eu estou morto, é fácil pedir pra vocês lutarem, né? Lutarem. O que eu ouvi foi o seguinte, é fácil pra você falar, né? Você tá num país de primeiro mundo. Foi o que eu mais ouvi, cara. Né? Você tá aí na Terra-média, né, porra? É, mas eu sou brasileiro, isso não impede nada, tá ligado? Os hobbits estão te alimentando, cara, bem, né? Estou com vocês. Cara, uma coisa que eu digo... Esse tipo de gente que apoia o Império, eu mandaria pra passar um mêsinho lá em Narquina 5, velho. Agora, né? Depois que o Império tomou conta. Exato. Mandaria ele lá pro Império em Arkina 5 passar um mesinho lá. Não precisa ser mais do que isso. Essa pessoa, no mínimo, estaria com a mente totalmente quebrada. Muito bem, então. Vamos encerrar esta conversa. Primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação, o senhor Rob Michael, o senhor que está praticamente do outro lado do mundo, né? E, por favor, suas considerações finais sobre Andor e Jabex para aquela merda de podcast que você participa. Cara, eu me surpreendi muito com essa série, tá ligado? Porque, porra, Andor, cara, lá em Rogue One ele é legal, mas eu pensei assim, pô, vai dar uma série pra esse cara? Não, mano. Eu torci o braço mesmo. Aí você queimou a língua. Demais, demais. Queimei demais, cara. Não, assim, eu vou ser sincero, eu assisti o primeiro episódio, assim, no dia que eu voltei do Brasil pra cá, eu assisti o primeiro episódio. Vai ver que era porque eu tava cansado, não sei, mas eu falei, porra, que bagulho chato, mano. Convenhamos que o primeiro episódio é um pouquinho mais lento mesmo, ele tá só conversa. E é, o primeiro arco é lento, o primeiro arco é lento, é normal. Mas é a apresentação, foi velho. Difícil. Sim, sim, não, sim. Entendo. Mas vai ver, é porque eu tava cansado, entendeu? Porra, 15 horas de avião é foda. Enfim, foi difícil, aí eu dei umas quatro semanas, um mês aí, mais... Eu falei, vou voltar, né? Aí comecei. Quando você entra no segundo arco, terceiro arco, o arco final ali, que maravilhoso, cara. Foi bom. Foi muito bom não ter desistido de Endor. E eu quero mais. Acabou assim, eu preciso de mais. Eu quero saber mais. Eu quero mais consumir isso de Star Wars. Eu me vi 20 anos atrás, tá ligado? Quando eu tava lá, um pequeno garoto de 12 anos, lendo suas HQ lá no interior de Pernambuco. E imaginando essa história, né? Viajando pra dentro desse mundo. Então, assim, amei, achei muito foda, quero mais de Endor, quero mais de outros personagens também, ligado? Beleza. E, Jabex! Estou lá no Zona do Play, um programa mais voltado pra comédia, bem ofensivo, então tem as suas... Com ênfase no ofensivo, tá? Mas, assim, é um ofensivo entre nós. A gente não deixa nada escapar pra fora, tá? Então, não, vocês que não ouviram... Olha, não, que não foi isso que eu ouvi falar. Eu já vi vocês fazendo umas escapulidas assim, ó... isso aí é um do cara específico lá que faz esse tipo de ofensa pra fora. Mas a gente tenta brincar mais só entre nós mesmo, falando de tudo quanto é coisa sobre a cultura pop, seja ela retro ou nova, né? E é isso, acessem o Zona do Play, a gente vai lá, se quiser a gente troca ideia, amo falar de Star Wars, e é isso, muito obrigado a vocês que estão aqui também. Né? Isso aqui fica de off, tá? Okay. Eu não esqueci do Obi-Wan, não, eu vou fazer contigo, sabe o que com o Obi-Wan, seu Rob Michael? A gente vai combinar um dia e a gente vai gravar um Nerd Maratonista, em que a gente vai discutir um por um cada episódio... Para depois transformar em pequenos podcasts, que é o que eu faço com o Nerd Maratonista. Tá? Então, guarda que esse convite vai acontecer até o final do ano ainda. Tá? É que foi o que ele fez com todas as, com todas as temporadas de Agrético. Por aí. Porque, bom, eu juro pra você, então, eu continuando... De episódio por episódio aqui, porque eu pensei que ia ser mais nessa pegada também. Não, é que esse aqui é mais geral, que senão ia ficar 5 horas de episódio, tá? Então, sim, não. Sem dúvida. George... Eu! Meu querido ser a ser fudido, né? Suas considerações sobre Andor. Olha, uma coisa que eu digo pra vocês. Ultimamente eu tenho focado muito nos meus conteúdos. Aí Nerdmaster virou pra mim e falou assim, Jorge, vamos gravar sobre Andor. Eu virei pra ele e falei assim, quero assistir, mas... Eu não tive ainda o pendor de chegar e assistir de boa. Falou assim, olha, você tem até o dia tal pra assistir. Beleza. A minha pretensão era assistir um episódio por dia. Assisti o primeiro episódio, opa, legal, vou assistir o segundo. Aí assisti o segundo episódio e deixei pro dia seguinte. Fui pro dia seguinte, assisti os dois episódios. Opa, isso tá ficando interessante. Quando chegou no dia que eu ia assistir os dois penúltimos episódios, eu assisti os quatro últimos. De tão empolgado que eu tava. Puta que pariu, assim. Uma coisa que eu digo, nem parecia Star Wars de tão bom que era. Eu discordo. Eu discordo porque eu acho que é o mais Star Wars que a gente já viu até hoje, só que sem a força. Então, porque assim, se você pegar quase, assim, 90% do material feito de Star Wars até hoje, ou você fala de força, ou você fala da família Skywalker, ou você fala dos dois ao mesmo tempo. É. Esse foi um dos pouquíssimos que você não se ouve falar de Jedi, pouquíssimo de Sith, porque eles falam do Palpatine, e da força não se fala. Mas ele nem cita Sith, né? Não, ele só cita o Palpatine. Nem Jedi direito ele cita. E cara, mano, foi um seriado absurdamente foda. Muito bem. Teteu, coisa mais linda de Deus. Primeiro lugar, deixa eu deixar aqui claro para vocês ouvintes que o culpado dessa gravação é esse senhor aqui, tá? O senhor Matheus HQ Menvale, tá? Foi quem falou, bora, já terminei de ver Anda, bora falar sobre isso. Foi ou não foi? Foi. E isso é de uma pessoa que vocês me conhecem e sabem muito bem que eu não sou o maior fã de Star Wars do mundo. Eu prefiro Star Trek muito mais. Verdade. Star Wars. Né? Até porque, adicionando ao que o Jorge estava falando, né, uma coisa que eu sempre digo e que deixa algumas pessoas putas é que Star Wars não é e nunca foi ficção científica. Star Wars é uma fantasia com skin. Sim, sim. É uma skin que você aplica, porque você tem o Cavaleiro Negro com espadas mágicas, você tem poderes mágicos, você tem um dragão, né, que é a Estrela da Morte, que chega para destruir o reino inteiro com sua rajada de fogo. Star Wars é fantasia, não é ficção científica. Né? O que me levou a gostar muito de Andor, porque o Andor sai totalmente dessa seara de fantasia. Andor é um heist movie, né? É meio cyberpunk, que é um gênero que eu adoro. É um filme de uma série de espionagem também, né? E dá uma ressignificação todinha pro Império e pra Rebelião, como surgiu, né? Que é muito verdadeiro, apesar de ser uma obra de ficção, é muito verdadeiro. É muito crível, né? As pessoas têm profundidade. O Luthen, pra mim, é um dos melhores personagens que existem. Porque ele tem toda aquela convicção de que o que ele está fazendo é certo, sabendo que algumas coisas que ele vai fazer são altamente reprováveis. Falando nisso, é importante... Ele está vendendo a própria alma dele, está corrompendo a própria alma dele para garantir a liberdade do... E ele traz isso com todas falando nisso as que a gente conversou... Falou com aquele cara. Exato. Literalmente. Inclusive, literalmente. A gente esqueceu de que a gente deixou isso no esquenta e esqueceu de falar isso no programa. E a maior prova disso é quando ele fala pro Saul Guerrera que o Krieg foi descoberto, o ataque que o Krieg ia fazer pro Império, e ele tinha contado pro Saul Guerrera antes para ver se o Saul Guerrera se mantinha lá com o Krieg e ajudava o Krieg, né? Depois ele volta no Saul Guerrera, ó, esquece tudo. Corta com a história. O Krieg vai se fuder. Porra, mas agora mesmo que eu tenho que ajudar o Krieg. Não. Deixa o Krieg se fuder. Porque se a gente for ajudar o Krieg agora, o Império vai saber que a gente sabe que ele sabe que a gente sabe. Entendeu? E o pior de tudo é que isso tem um paralelo na vida real. Sim. Se vocês assistiram aquele O Jogo da Imitação. Exatamente. Foi o mesmo dilema que os ingleses ficaram quando eles quebraram o código do Enigma dos nazistas. Isso, exatamente. E claro, a minha opinião, Andor é, junto com a primeira temporada de Mandaloriano, as duas melhores coisas já feitas com Star Wars até hoje, tá? Incluindo tudo, tá bom? E eu tô muito ansioso para ver a terceira do Mandaloriano, que parece que vão consertar as merdas que fizeram na segunda. E Que na segunda, na verdade, não existiu, né? A segunda é a porra do livro do Boba Fett, né? Foda-se. E a segunda do Andor, que já tá garantida. E segundo consta, é a última. A segunda e acabou a brincadeira. Eu espero que fique nisso mesmo. Já estão até filmando. Né? É, já. Bergmaster, só uma coisinha. Assim, se a gente, assim, minha opinião nesse caso é, se a gente juntar Mandaloriano, Andor e o filme de Rogue One, esses são os melhores materiais já feitos na questão de Star Wars. Justo, concordo. Eu juntaria aí o primeiro filme e o segundo, que ainda são muito bons, né? O... Você fala o episódio, os episódios 4 e 5? 4 e 5, o 4 e o 5, a Esperança e o Império Contra-Ataca. Sim. Tá. Mas tá bom. E pra bancar o babaca um pouquinho, e não pode se esquecer também de Caravana da Coragem e a Batalha de Endor, só pra sacanear. Eu sabia, eu sei que o Matheus adora Caravana da Coragem, muito bom. Ah, mano, é foda, porque eu li tudo, como eu falei, eu li tudo de Star Wars que saiu, né, no Brasil, e depois procurei coisas que saiu fora também. Eu li livro, eu vi tudo, eu vi Rebels, eu vi Clone Wars. Mas essas duas coisas foram as únicas que eu não vi, porque o pessoal fala tão mal que eu não tive coragem. Cara, de ver, olha só, deixa só. Mas você já viu o especial de Natal do Star Wars? Isso é que é uma merda. Esse é que eu não te recomendo ver de jeito nenhum. Mas Caravana da Coragem e a Batalha de Endor. A Batalha de Endor menos, porque como segundo filme é uma merda. Mas o Caravana da Coragem é um filme infantil com os Ewoks, cara. É muito fofinho. É uma merda? É, mas é uma merda fofinha. Entendeu? Pode ser classificado como guilty pleasure. Pra mim é totalmente guilty pleasure. Eu me sinto totalmente culpado. Bom, é isso, queridos ouvintes. Ficamos com essa por aqui. Não tem porra nenhuma a ver com esse filme, com essa série, mas vida longa e próspera! Muito bem. You got a nerd mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trecker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. VoMC acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, no próximo programa. Até mais!